bebida fora. De salto alto, pra dar Milano toda sensual. Será que ela é do tchau? Tá para a dança, bebendo no Douglas.